acordei de novo sem você, sem seu sorriso lindo. Resumindo, estou perdido. Perdi você, perdi você. E pensei na minha vida sem você, sem seu carinho, sem seus beijos, sem seus passos, sem seus braços, tô sozinho, sem caminho. Perdi você por não ter te entendido, o meu orgulho ferido não me deixava ver que você era tudo em minha vida. E com a sua partida eu iria enlouquecer. Volte, amor, eu não suporto mais esse castigo. Não fico mais um dia sem você aqui comigo. Volte, amor, eu não suporto mais esse castigo. Não fico mais um dia sem você aqui comigo. Você, por não ter te entendido, o meu orgulho ferido não me deixava ver que você era tudo em minha vida. E com a sua partida eu iria enlouquecer. Volte, amor, eu não suporto mais esse castigo. Não fico mais um dia sem.